Desligo o mic, me despeço dos parceiros. É a última dose, os conselhos são de um velho barreiro. O sol nascente é um novo itinerário. A noite a sombra vai me deixando solitário. Pra quem vivia preso até em banco imobiliário, o que é a liberdade? Não vou ver no dicionário. É hilário como eles vêm testar sua malícia. As dicas não aparecem em seu feed de notícia. Aí eu tô atento, a fera invade, se fere e arde. Isso é um jogo e nele eu rimo só em very hard. Ideias que eu pus pauta, eu vejo se a luz falta. Três magos no deserto seguindo a cruz malta. Sob as leis de um mundo que conspira, sou andarilho, minha casa é minha mochila. Verdade para aquele que assimila, caderno velho e um chá de camomila. Sob as leis de um mundo que conspira, sou andarilho, minha casa é minha mochila. Verdade para aquele que assimila, caderno velho e um chá de camomila. Meu nome não é Johnny, mas o sobrenome é Walker. Mais bravo do que o Johnny, no microfone qualquer. O mal quer que eu veja apenas essa efêmera passagem. Chiriu com a visão de Atenas, teve um vislumbre na paisagem. Cachoeiras que se invertem, antecedem minha cólera. Os fantasmas se divertem, não impedem nossa ópera. Ao pó irá retornar, retornaremos. Sacudindo a poeira dos ombros das terras que conhecemos. Abre a janela, na viagem tem gravuras, desenhando essa mensagem que eterniza minha loucura. Sei que a resposta do porquê de ainda tá vivo, respondo com a própria vida, pois viver já é um bom motivo. Sob as leis de um mundo que conspira, sou andarilho, minha casa é minha mochila. Verdade para aquele que assimila, caderno velho e um chá de camomila. Sob as leis de um mundo que conspira, sou andarilho, minha casa é minha mochila. Verdade para aquele que assimila, caderno velho e um chá de camomila. Tem dias que a noite é foda, é grana do rap. Tem dias que a mina não transa, não fuma e não bebe. Não desanima, nós vamos tá breve. A vida é uma vadia, quando tá fria cê tem que tá febre. Hoje eu pensei em desistir, contribuo da raiva a cada cubo quadrado de lágrima. Uma vida falsa, não é só cachê, é o clichê da batalha. E se eu quisesse ilusão, não faria um curso de mágica. Viver de quem? A custo de quem? Ouro e falo porque é além do porém. Nós pagamos pra ver se somos alguém. Por isso que a escola e a TV educa menos que a Febem. Eu prometo não me vender enquanto ninguém quer comprar. Juro não ir na TV enquanto ninguém me chamar. Não me corromper, prometo falar sobre não me comprometer. Eu posso me justificar assim. Não sou perfeito, mas vim pra vencer de perfect. São vários jeitos, meu efeito é feito um vertex. Já fui suspeito e decidi virar sujeito. Resisti, ficar sujeito da sujeira desses vermex. Oh, será que os demais concordam? Mas eu treino todo dia como fez o Michael Jordan. Já que minha maior força é a minha própria inveja. E ela tem vários cavalos e mantenho eles na rédea. Ninguém chegou aqui de embalo. Tô varando as madrugadas, razão pra eu cantar de galo. Hoje não peço fama, nem grana e que eu encontre um selo. Peço pra que aonde o trampo chegue ele encontre zelo. Sob as leis de um mundo que conspira, sou andarilho, minha casa é minha mochila. Verdade para aquele que assimila, caderno velho e um chá de camomila. Sob as leis de um mundo que conspira, sou andarilho, minha casa é minha mochila. Verdade para aquele que assimila, caderno velho e um chá de camomila.